Super de Fogo. Super Pop. Agora, mais sensacional. Pique. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdos. Na festa do Nando, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Tá com o O xerife tá doidinho, papai. Tá com o rabetão com força. Ele e o queixinho. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jerry Smith, Nando. Nossa. E fala muito interesseira, só transaria nito querendo sua traseira. E fala muito interesseira, só transaria nito querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Toma, tira. Aqui pra ela, Deixa na batida, Flamengo e Corinthians. Obrigado, meus amores. Tem um pacote por conta do Quequinha pra vocês, tá legal? Vocês estão contratados a partir de hoje pra dançar no pop por conta desse rapaz aqui. Tá liberado? Então libera, maninho, que agora eu vou tocar. Agora é comigo a parada. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, chega aqui, xerife. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse pra cima, pra cima. Orem. Quem tá solteiro, joga da felinha. Pra cima, pra cima. Cheguei chegando, bagunçando as horas. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu tempo. Avisa lá, pode. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais. Avisa lá, pode falar. Oi, Alisson! Explodindo tudo. O meu parceiro Potiguar da CDC tá na parada. O Everton também chegou. E aí, Juninho, dá bicada, dá-lhe bicada, garoto! Se não gosta, senta. O Ney da Pedreira, primeira dama. Tô a fim de o Léo, 16 toneladas. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Se liga, você achando que eu tava com outra. E a mãozinha vai pra cima aqui, orelha. Esse seu ciúme aí, não tem mais jeito. Esse seu ciúme. Pra cima! Pra cima, Quequinha, pra cima, cadê ele? Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Peraí. Quem nunca traiu na vida, bota o bracinho em cima, por favor. Bota o bracinho pra cima. E quem é que tá solteiro? não depende de mulher pra nada. E a mulher que não depende de homem pra nada. Solteiros! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Sabe por quê? Bota pra cima, vai, vai! As suas amigas fazem, hey! Eu vou pegar também. Sucesso! As suas amigas fazem, eu vou pegar também. Se eu tiver solteiro, eu disse se eu tiver solteiro, não vou perdoar. Torcida do papão tá numa boa. Esse seu ciúme aí não tem mais jeito. Esse seu ciúme aí não tem mais jeito. Bora lá que é sete. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez, discussão o tempo inteiro. Ai, ai, ai. Tu brincando com o bumbum, tum, turum. Vai malandra, eita louca. Tu brincando com o bumbum, tum, turum. Pra cima, bora! Pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Tum, turum, cê tá louca. Se eu quicar, você mexer até o chão. Ó, não, liga nós! Desce na bola, velhando, empina, gostoso, te pego de jeito. Só começando e brasando contigo. Encaixa, encaixa, encaixa, vai. Desce minha bola gostosa, empina, me olhando, te pego de jeito. Só começando e brasando contigo. Vai, malandra! E não vai mais parar. Não vai aguentar. Não vou mais parar. Bota pra cima, Salvador! Ou vai, malandra. Ou tu tá louca, tu brincando com o pompom. Ou vai, malandra. Tô brincando com o bumbum. Vou tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. RV Modas. Cê aguenta. Se eu dançar, descer, ficar até o chão. Vem com nós, amigo, vai. Desce, rebola gostoso, empina, melhando, te pego de jeito. Só começando e brasando contigo, é pra. Encaixa, encaixa, encaixa, vai. Desce, rebola gostoso, empina, olha, te pego de jeito. Só começando e brasando contigo, é pra. Bora, vamos. Quem é que tá feliz? Bota o bracinho pra cima, por favor. Só quem tá feliz. Quem não tem hora pra chegar em casa também, bota o bracinho pra cima. Só pra gente sentir como é que tá o clima. Como é que tá o clima? É, Alisson! Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do. Toma aí! Já tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. Que a indecisão apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Ele sou. Pode pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto. Alô, Renato Oliveira! Sim, meu brother! Bora, Robson, bora, Breno Tubarão! O bagulho doida, brother! Así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere. Y o meu maninho Marquinho. Do Smopinho Juarez, tá na parada, bora Marquinho! O Matheus Thiaguinho Juarez, equipe laboratório. Roberta Simone. Saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela.

ordem depois da sepultura. Essa é aquela música que o cara para escutar de verdade. Eu chonei um beijo, você falou posso, eu deixo, quando eu vi já é. Que som, hein, Alisson? Cedo, cafezinho, pão de bicho. Vai, garoto! Eu que duvidava do amor. Dale, DJ Alisson! Só quero ir se você for. Aí, ó! E quando eu não sei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto. Para, Clebinho! Me pousa logo no seu ar. É do pop que é. Quando eu não sei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. Oi, sucesso no GD Jorge Matheus. E vem, Salvador. Não era pra ser, mas foi. Agora não vem. Depois começou tudo. Não foi. Logo que o sol se pôs, apaixonei. Num beijo, você falou voz. Eu deixo, quando eu vi já era cedo. Cafézinho não vi. Bora, Maninho! DJ Alisson da Manda Flor, só quero ir. É mais um ano que aqui, ó. E quando eu matei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Me pousa logo no seu abraço. Amor, DJ Alisson. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Vamos! Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro vivemos, será que se perder? E esse amor? O ar que eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver. Bora, meus bobinhos! Tão pertinho de você, é como... É uma intensidade 100%, meus bobinhos! Gente programar. Dona Fonte, espero louca. Vai, mas só se se for agora, aí que a gente pode relaxar. Tamo junto, hein? Calma, Percy, não vai tomar ainda. Ela não vai tomar. Deixa pra tua volta, maninho. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. Pra cima! À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a lua. Peço teu amor. Tenho esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só nós dois, falando com a lua. E que noite, Kequinha, que noite, que noite que papai do céu nos deu, garoto. Até o palco hoje não foi, né, rapaz? Deus me proteger. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que... Essa vai ser registrada. Naquele lugar. Aí, Taino! É Edinelli também, com muito amor. E carinho sempre aqui no Bob. O Maicon, Jailson, Leonan, os descuidados da DF. Carretinha agressiva de orelha. E aí, Lu? E aí, Lu? Você me entreguei pra te rever um dia. Oh, hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Empresário Anderson de São Miguel do Guamá. Abraço pra ti, Anderson. Do DJ Alisson. Alisson. Banda Cheiro Verde. Ela bebeu todas, foi? Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Vai! Tá beba! Oi. Tá doida! Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela bebeu, foi todas. Tá beba! Tá doida! Dali, Elisão! Super Pop. Me liga e diz quem dá me ama. Não aguento mais. Celular no Zeca da Joia despintando aqui, viu, meu irmão? Os bumbum de alho. Da quero mais o Michel, Edivan e o Davi. Porque não volta atrás, meu amor. Me liga e diz quem dá me ama. Não aguento mais. Thiago. Hoje eu tô solteira. Pra cima, garoto. Hoje eu tô solteira. DJ Netinho tá com a gente. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. E a família TK oficial, meu irmão. Suado teu corpo me deixa louca, louca por você. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, me fazendo feliz. No teu sorriso. Rompendo fronteiras. Tu é doido. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quem já deixou a gata aí, disse assim, eu livrei daquele problema. Eu me livrei daquele problema. Então oferece isso aqui pra ela. Vai, Alisson. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem. Bora, DJ Iago! Se nem mais o meu sorriso. Um abraço no teu maninho, brother. DJ Alisson! Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. O showman. DJ Alisson. Sai por aí andar. Que estou livre. Quem tá solteiro? E não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Não vou ficar também. Os compromissos não quero. Com nenhum outro amor. Put your fucking hands. Sem destino. Qual é o destino, Vitinho? Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci. Não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Libera, Alisson, vai, vai, vai. Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Cadê os anjinhos, cadê? Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim. Sim. E não deixe eu fugir. Tempo bom. Aniversário do Quequinha. É assim. A gente mexe no HD e a galera vai curtindo sem parar, ele, sem parar. Para. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Lembra de mim, lembra, lembra. tocando, vai jogando o bracinho em cima. Quem é Johnny? Bate na palminha, bate na palminha. Bora, DJ Alisson! Sempre, sempre, sempre, sempre. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre, sempre. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas aí aquela chegou, bagunçou todo o coração do menino. Mas veio você. Chegar em casa, joga o Brasil pra cima. Canta bem forte, vai. O quê? Eu tô. E eu fiel. Podem me ver pelo que vou. Eu faço e não me arrependo, meu irmão. DJ Alisson, o showman do bar. O showman. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que a... O Netorinho, o Ira, o Lolo, Heloísa e também o Valdenor. Toda essa galera que a gente tem um carinho muito grande. Valeu, Lolo! Só atrapalhou. E o quê? A nossa história chegou ao fim. Também confesso o que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. E aí, Caco Percussão? Guarda, e aí, Ronald, e essa primeira dama também, Emanuele, Manu, e o meu amigo Mero, copo cheio, vai detonando, detonando, detonando, que oriente andando, vai, garoto, vai, Maninho, bora, bota pressão. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Só na batida, vai! É foco na música! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui pode esperar, dia 3 de novembro. Alô, Wellington Eventos. Alô, Paulo Tarsilô. Dia 3 de novembro. O quarto festival da Latinha em Capanema. Esse ano é o Pop, bro! Live! Olha pra cima, meu irmão. Com o Pop é assim. Certa. E o Ellison tocando daquele jeito. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Dale, DJ Ellison! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Flabinho Belo. Tentar nos... Um taço de gastanhal também tá comigo, hein? Alô, Regi! Eu te amo tanto. Me custa... O Renan, o Cadu, japonês! Sente, sente. E a equipe J Line! Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, hey, deixa comigo. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Thank you. essa danada. Chama essa danada, DJ Ellison. Cadê, Tati? Cadê o Riquelme? Cadê o Riquelme, Tati? Cadê, cadê, cadê? Chama ela, chama ela. Disseram que o Riquelme gosta de dançar. Sobe aí, Riquelme, dá uma aula lá. Bora, Riquelme. Esse Riquelme é brasileiro, ele não é argentino, não. Vai, Mani! Bora sacudindo, bora, bora sacudindo, Riquelme. Riquelme! A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um, dois, três, vai! Um bom gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho assim. Aê, Mani, né? Vem e brota aqui na base. Vamos. Vai descendo, vai descendo, vai tremendo, vai tremendo, treme, treme, treme, treme. Oi! Agora vai tremendo! Treme assim, ombrinho, vai tremendo assim, ombrinho, vai tremendo assim, ombrinho, descendo, ombrinho, descendo. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Esse moleque é doido! É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? Dale, Riquelme! Soy el fuego que... Vai, Alisson! O moleque representa mesmo! Obrigado, Riquelme! Ele mandou recado, não bora, não bora. Bora que agora é com a gente. Deixa no escurinho, vai, vai, vai. Ei. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Primeiro eu quero a torcida do Paysandu mostrando o bracinho pra cima. Só quem é do Papão da Curuzu, bota o bracinho pra cima, por favor, só quem é do Papão. Quem é do Paysandu? Não tem torcida do Paysandu hoje aqui, que é isso, brother? Papão é campeão da Copa Verde! Canta aí, quem é do Papão! Vamos pra cima, Papão! Ai. Quero o quê? Gritar campeão! Vamos pra cima, Papão! Peraí que o Remo não foi campeão da Copa Verde, mas a torcida do Leão tá aqui. E o que é melhor? O Leão é campeão para a esquerda, o Leão vai cantar agora, vai, vai, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso Leão! Explode tudo! Com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Joga tudo, joga tudo, joga tudo, vai, vai, vai. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. E ela,

surupinha de leve, essa mina. O baile é! Pé, baile de favela na Marconé. Baile de favela na São Rafael, é. Baile de favela e os menor preparado tudo. Elisa Maria, é. Baile de favela, invasão, é. Baile de favela nas casinhas. Hoje tem baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Alisson, vai ter que mostrar talento, vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e todo. Bora, Kequinha! Saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? Eu não sei. É mesmo? Eu não sei. Quem é que não tem saudade da ex aí? Bota o bracinho pra cima. Quem já mandou a ex e vem pra longe, bota o bracinho pra cima. E quem já cantou essa aqui? Fala sério, quem já cantou essa aqui pra ex, ó? Amar, amei, gostar, gostei. Não dá, não. Dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô, moça, não. E a ex? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Atual! É pra ti! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O que é que ainda disse Alisson? Explode tudo! Cima! Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro sai do chão! Tu tá, tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Cheguei! Tô chegando, cheguei! Chiclete aí. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu vou! E já doida! Agora! Ei! Ele e ela tinha dado um beijo. Havia dado um cara, era em som. E se a canoa não virar, e diga aí! E se a canoa joga a mão pra cima. Todo mundo com a mão pra cima. Obrigado. Gostando, bota o bracinho pra cima. Só quem tá gostando, bota o bracinho pra cima. Quem é de orém, bota pro alto. Tire lá. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim. E você vai me entender. Posso? Eu posso estar sozinho. Mas eu sei como fazer, brother. O que é que ainda disse, Alisson? Tô com o som. Bota pra cima, sai do chão. contigo, pai. Tenta não me usar. O que fez ano passado, por que a gente não pode fazer hoje de novo? Né? É ou não é, Kekia? Curte, vai. Ela me fez comprar um carro. Suas mulheres. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Prepara, Dudinho. Falou que a botina não combina mais com a gente. Quem sabe canta bem forte. Aí não aguentei, falei o que for.